6, controle agora 1935, tem um bom voo. Controle 1935, Alfa Tele Mais. Confirmando quem chamou para o táxi. Trilégio, temos o voo autorizado, táxi, reporta para o cruzamento da 1735. Bom bombo na sua escota. Bom, Alfa Telemais. 03, nós, o Mike Juliette Romeu. Autorizado, iniciando da 17 Romeu. Solo Salvador, 5554 para o táxi. 51 a bordo, 3 horas e 40, alterna Recife. Recife 3h40, uma boa ideia no POB, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no 0, torre 286, altímetro 1015, boa viagem, 5554. Em frente, Índia, chama a torre, ponto espera, 5554, bom dia. Já estamos no voo autorizado, cruzamento, após prossegue Quebec, Mike e na Lima, chama o solo, 121, decimal 9 para o cruzamento do pátio. Recife 1251, não tem a 13325, bom dia, Golno 607. Bom dia. 935, grado da regressa. Muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantendo o litoral 500 pés, o Juliette Romeu. 500 pés no litoral, Mike Juliette Romeu. Eu vou aceitar o Juliette Romeu. Vai, a princípio, senhor, vai manter sobrevoo no Parque de Pituaçu e após ingressar na Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Ok, sim. Salvador 3554, ponto de espera próximo. 5514, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 5514. O 9280. 9280. Pronto para o táxi, com 93 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alternando Salvador. 93, 3 e 15, Salvador no primário, Maceió no secundário, táxi à esquerda, via pátio após Índia, ponto espera no 0, torre 286, altímetro 1015, boa viagem, 9280. Pátio Índia, ponto de espera 186, torre e 1015, o ajuste grato, com certeza. Tira para 1.500, Salvador tá batendo. Livre. Temos o 37 da Gol, vai iniciar o táxi para dentro do portão 62. Sim, vai o Gol, pátio, o trofeio, pátio 6, tá? Tá, com certeza. Quatro, livre decolagem da 10, o vento variável com 03 nós. Papatango, Romeu, Papatango, qual é o estimado de pouso em Aracaju. Tem mais 40 minutos, senhor. Ok, então copiado. 10042, pouso em Aracaju. Estamos aqui no Parque de Pituaçu, para Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Está autorizado mantendo minha escuta, caso precise livrar o setor, Mike Juliette Romeu. Ok, na sua escuta, Mike Juliette Romeu. Vai pegar a vertical da Avenida Paralela, comprou a do Iguatemi, Romeu. Gente. Eco Zulu Novembro, desça para 1500 pés. Corredor Veracruz, Interlagos, é porte rotatória. Zulu Novembro. 1500 pés, corredor Veracruz, Interlagos, reportaram na rotatória, o Eco Zulu Novembro. O ajuste no 0 no 5, Eco Zulu Novembro. Novembro. Controle Salvador, trip 5514. Trip 5514, contato radar, mantém o nível 150, oi Conde. 150 por Adiconde, 5514. Lua 9280, livre da colagem da 10, o vento 050 graus com 03 nós. Livre da colagem do Gol 9280. Zulu Barreiras, nível uma centena, quanto cobre? Lua 9280, decola de Salvador 04, chama agora o controle em 119.35, bom voo. Bom dia, bom dia. Bom dia, controle Gol 9280. Gol 9280, contato radar, suba para o 4, para o nível 490, na proa de Jamo, devido a um tráfego à sua esquerda. A 8 milhas, passando 4500, um Alfa Tanco 72 da Trip que decolou antes do senhor. Então é para a Proa Jambo, a partir da presente posição. Volume 605, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 251, 3325, obrigado. Eu poderia contestar? Afirmativo, vai via Litoral Sul. Decola pista 7, curva direita para Veracruz, 500 pés, 1935 controle, 18.6 com a torre, está no pátio 5 em frente à Aerostar. Afirmativo, senhor. O Sarah Alfa Tranco vai decolar da 1-7, primeira curva à direita, vai bater 500 pés na linha do litoral. Controle 1935, torre 1186. Poderia confirmar o transponder, senhor? 0170 no transponder, é o Sali Alfa Tango. Ok, já se abriu o programa? Estamos correto, qual o problema? Vamos 5 a bota. 05286 para acionamento, táxi decolagem. Charlie Alfa Tango, informação em curso é a Juliette, altímetro 1015. Bom voo. Pra Obrigado, chamará 118, Almeida. Valeu, professor. Romeu para Patango, Salvador. Ei, Romeu para Patango, estou observando que o senhor já está a 30 milhas de Salvador. Provavelmente a mais de 10 milhas o senhor vai perder contato rádio com este controle. Mantenha as condições visuais a 1500 pés. Se a 60 milhas não tiver mais contato com o controle, o senhor vai chamar o controle Aracaju na frequência 1203, Romeu para Patango. Vai chamar Aracaju quando estiver a 60 milhas de Salvador. Patango, 1, 2, 3, 4, 5. Prossiga, Juliette Romeu. Tá livrando o setor do estádio do Pitossu, senhor. Vai com o pro do de Piatã. Mantém sobrevoo na linha do litoral. Tá o que sente? Tá autorizado manter minha escuta, Juliette Romeu. Na sua escuta, Romeu. Voo 9280, chame o centro Recife. Frequência 12085. Alterne 125, decimal 45, bom dia. 2685-2545. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Jale Alfa Tango. Alfa Tango, bom dia, prossiga. Para acionamento, já. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, de Alfa Tango. Chamará pronto para o táxi, de Alfa Tango. Chame agora a torre 1-8-6-12, Eco Zulu November. 6-8-6-12, grato, Eco Zulu November. Torre, Eco Zulu November, na rotatória. Zulu November, ajuste 1-0-1-5, autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas para o pouso, Eco Zulu November. Autorizado final da 1-7, reportará 2 milhas para pouso, November. Charlie Alfa Tango está acionado e pronto. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, o Charlie Alfa Tango. Ah, no ponto de espera da Papá, é o Charlie Alfa Tango. Zulu Novembro, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus com 7 nós. Isso é autorizado. Livre pouso, Zulu Novembro. Informação Juliette, autorização de tráfego para Brasília, nível 380. Juliette, confere 1015 no altímetro, já aprovado 38, posso dar corda? Pronto. Aprovado Brasília, nível de voo 380. Via UP Azul 17, decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira. Após curva direita, perfil de subida é Gole, Eval, transição Ofito. Controle 11935, a torre 186, acione o código 5467. Cuidado Brasília, nível 380 pela UP Azul 17. A decolada 1-0, manter a proa até 2 mil pés, ou 3DME, curva direita. Na Gole, transição Eval e após o Fito. 1-1-9-3-5, o controle 118-6 a torre, 5-4-6-7 transponder. Portanto, 3-5 no 7. 3-5 no 7, correto, chega em ponto, puxa, vai questionamento. 3-5 no 7. 107, por cima. Que mantém o litoral, 500 pés, está prosseguindo para o centro administrativo. Márcio, prosseguindo para Salvador, pátio 5. Tá ok, ciente. Mantenha 500 pés, reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu, informando que tem um helicóptero da Record a 500 pés. Em Pietra. Ok, ciente do tráfego, ainda não usou no TPS e informará no parque do seu governador. Alinhado e pronto, Charlie Alfa Tango. Autorizada a decolagem, pista 1-7, o vento 110 graus com 7 nós. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Ah, fora do solo, Charlie Alfa Tango. Alfa Tango decola, Zuno 6, prossegue com a proa do farol Itapuã. Informo Mike Juliette Romeu, Robson 44, a 1,5 milha na linha do litoral sul. Fique atento, 1935 agora o controle, bom voo, Charlie Alfa Tango. 1935, visual com aeronave a 1,5 milha, senhor, é o Charlie Alfa Tango. Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, 500 pés pelo litoral. Formando tráfego bem frente à sua direita, está 2 milhas à frente, mantendo 500 pés pairado. o Robson 44 da Record, e logo mais à frente, a 5 milhas, tem um helicóptero do Graia, da Polícia Militar, também mantendo 500 pés. Ah, visual, senhor. É o Trale Alfa Tango. Sim, é ponte no farol da barra. Reportará, Trale Alfa Tango. O Guardião 07 está visual com o Charlie Alfa Tango, vai manter aqui sobre o mar. Toque sente, já está visual também com o helicóptero da Record, que está pairado aqui antes fez? Positivo. Sente, Guardião. E passou o parque de situação, 07. Sente, aguarde transferência, Guardião 07. 7. O Charlie Alfa Tango está acendendo para mil pés, senhora, sem liberar o tráfego dos dois. Já liberou do... da Record, o Guardião 07 está no visual. Sim, então só parou no mil pés, mantendo o litoral, reportará no, no farol da barra, Alfa Tango. Vale, Alfa Tango. Tráfego informado, o Guardião 07 está na vertical de Itapuã. Sente, quando ultrapassar o tráfego, chamará a torre 1862, o Guardião 07. 07. Torre ao Guardião 07. Guardião 07, destino é o Pátio 5, confirma. Pátio 5, a bypass. Presente, autorizado, direto o PAC 5, para cheque o vento 120 graus com 7 nós, 1015 no ajuste. Reporta na final para o PAC 5, Guardião 07. 07. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, informação Juliette, 1310 para isso. O Rio 5973, bom dia, para a cópia, para Recife, se chama agora 1219 o solo. Solo Recife, bom dia, Rio 5973, informação Juliette, coordenada 310 para Recife. Juliette, Juliette confere 1015 notinhos no pátio 3, já aprovado 310 Recife, pronto para quadra? Copia. Autorizado Rio 5973 para Recife, nível de voo 310, 310, via Upper Ruiz 58, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, então inicia a curva pela esquerda, perfil de subida. Puca, Jamo, transição Caju, controle 11935, torre 186, e o código 55111. Autorizado 310 para Recife, Amperisco 58, decolada 10, com curva à esquerda após 2 para a terceira milha, Puca, Jamo, Caju, 1835 é o controle, 1862, 5511, Fiona, 5973. Chame pronto, pushback, lamento aí, o 5973. Para graça. Milhas Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 50. Agora vai chamar o controle Aracaju, frequência 120, decimal 30, bom dia. Prossegue agora com Aracaju, 3554, obrigado, bom dia. Controle é o papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Tá levando o voo painado em Piatã, senhor, vai com o piloto parque de Pituaçu para ingresso na Avenida Paralela, batendo 500 pés. Tá ok, ciente, está autorizado, Juliette Romeu. Tato. Estrela Alfa Tango, frequência livre, não atrasa com mais aí, reportando o setor. Chame no retorno. Estrela Alfa Tango. Esperando para o Pátio 4. Para pushback acionamento Rio 5973, Pátio 3. Realizado, é Pátio 3, Rio. Camará, Rio. Salvador, o T35 no 7, pushback acionamento na posição 7. É o 07. Seguinte, bom dia, é o 07. Bom dia. Pronto. Ele táxi. 35 no 7, reportará pro táxi. Júlio, papapapá, mais Guilherme Chomel, vai alternar a base de Bito Azul. E vai comprar 200 de convenções. Manter sobrevoo. Sente. Bom, meu papatango ainda na escuta do controle? Vicente, mais próximo pode retornar a frequência no 2030, então bom dia, Romeu Pavatão. Grave uniforme, autorizado táxi, reporta para ingresso no 7. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira 17, Mike Bravo Uniforme.